molecada gritava, gritava, gritava, gritava, gritava, cadê o papagaio? Oiê! Verde e amarelo, o papagaio respondeu, cala a boca, fala o seu, eu sou este. Oiê! Que rima como deu, todo dia ele é meu. Hey!